Então, autorizado ingresso Lima, contorno no pátio principal até o pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Deposição 399. Paulo Sandra, região 45, box 2, instrumento, velhão, solicita para o estacionamento. Andrei, região 45, olha a equipe de solução para táxi. Olha a equipe de solução para táxi, Andrei, região 45. Bola 925, FIA. Copia, 925. Autorizado Salvador, Brasília, nível 360, via OPV 17, saída Arbor, transição elétrica, decolador 10, com curva direita 5502 do transporte. Controle Salvador, Perino 20, destino 8. Autorizado nível de voo 360 para Brasília, com comando plano de voo, Hotel Zulu 17. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Código transponder é o 5502, o controle Salvador em 120, destino 8, voo 1925. Voo 925, atendimento correto, estamos prontos para feedback, acionamento 105. Entendi. Estilo Serra Lima, sobe até o 090 e voa Mari para a chegada Mari. Voo no 042, está na identificação, desce até 4 mil pés, hoje 1011, chegada ponte. 4011 na ponte, voo no 042. 3560, ajuste agora é 1011. Certo, graças. Para 10? 7 para 2011, gol 395. Azul 4206, desce 3 mil pés, ajuste 1011. 3 mil e 1011 para o 4206 da Dom. Estilo Serra Lima, acione código 0245. Copio 340. Afirmo. Autorizado Salvador Campinas, Viracopos, nível 340. Vento Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trife, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, com curva direita, no perfil da saída da EOLE da Brise. 5527, transponda, controle Salvador, Perino 20, decimal 8. Vento autorizado 340 Campinas, Vento Zulu 16, Belo Horizonte, Trife, conforme plano. Circulando da 10, perfil da Euler da Bridge, 567 transponda, 120 de sol 8, controle azul 6999. Azul 6999, o cotejamento correto, estamos prontos para feedback e acionamento no portão 03. Gente, confere, obrigado. Paulo 1755 na 2010, solicito autorização de feedback e acionamento. 755, aguarde para o feedback, é o segundo no setor. Aguardando, o gol na 755. Salvador 5364, autorizar ataque Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, camarada 5364. 5364, Juliette, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Juliette, pátio 3, o 35364. Salvador, Papai Romeu, Foxtrot Lima. Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Prossiga. Pátio 5, Bernardo, vamos para Foxtrot Lima. Salvador, gol 1055 no 01, no pushback acionamento. 1055, aguarde para pushback. Manda. 3560, torre 718, 95, vou pouso. 95, fecha. Romeu, Foxtrot Lima, autorizado Salvador, Siri, 500 pés. Corredor Axé, decolador 17, curva direita, 0127, transponder, controle, Salvador, 120, decimal 8. 1208, transponder, 0127, decolador 1127. 7, primeira curva 3, batendo de reto, batendo de rural. O meu copo é 5 aqui. Gente, o detalhamento correto, só confio que eu vejo. 055 almas agora. Com meu Fox USB para a Sanamia Táxi Torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 0. 0 no 0, 2 no 0, 9 no 0. Decola os 45, controle 2081. Então, 3145 autorizar táxi até o ponto de espera, vem ainda no ponto de espera torre, em 118 decimal 95, ajuste no 0, 10, bom voo. 210, desce até uma centena, voa Itape. Uma centena Itape, 210. Desce. Oi. Turco. Opa, Itape. Azul 4206, reduza para aproximação. Turno 395 está autorizado, final LS, chama a torre 118.95. Confirmando a frequência da torre, por favor. 118.95. 118.95, obrigado, tenha uma boa tarde. Azul 4296, desce 2.000 pés, ajuste 1.010 agora, reporta estabilizado localizador, reduz a 1.809. 2.010, reduzindo, 4206. Em curso Oscar, prepare da El, Leda Bridge para confins, aguarde qualquer apoio. Gente, informação da El, Leda Bridge, da 3290. 1755, link de solo, chame para o táxi. Autorizado para o expedicionamento, chame para o táxi, 1755, da Gol. Salve, Salvador, teria uma prisão para o 1055? O 1055 está aguardando o táxi da aeronave, o banho da Gol, e tudo da aeronave, não aguarde mais um instante, gente, beleza? É, te aguardar. Está 3560, livrando a pista. Então, 3560, boa tarde. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Então, 3560. Pedir decolagem, 1100 graus, 159. Decolagem, 3560. Juliette, 3560. 3560, mantenha a Juliette. É autorizado o Juliette 02, portão. Juliette 02, 3560. Serra Lima, sua velocidade indicada. 191. É o Quilo Serra Lima, tá de bela descida. Quilo Serra Lima, desce até 3.000 pés, ajuste 1.010. 3.000 com 1.010, Quilo Serra Lima. Nomeia Panin. Direto conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda Brito. 5463, o transponder, controle Salvador, pera em 1-2-0, décima 8. Torquilo Delta, Tá. Ingresso nos corredores visuais e reparta pra descida. 4206, 6 milhas, baixou e travou. Trabalhador, Bono 077, está com 165, voa 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas, pronto táxi. Bono 077, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 000, bom voo. Alternativo, Bono 077, está autorizado táxi, pátio Índia, 609, ponto de espera, 000. Voo 1055 após a passagem do Boeing da companhia Sacal, da companhia equipe Solo e Santa Artaxi. Faz o Boeing, tá ali, Santa Artaxi, voo 1055. Puta 3217, cotejo, por gentileza. Agora sim, senhora, depois sobremodulada, tá autorizado, então, com o FIS no 360, saída da Euleda Bridge, decolada 10, curva para a direita, e o Pesulu no meio, o transponder 463 e o controle 208 para o Santa, 3217. Então, 3217, cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento no 04. Passaria 2231 no pushback, acionamento 43. Passaria 2231 no boneco de sala, acionamento para o táxi. Botei 080. 80080. Não vai manter a posição, tem outra nave da Gol, também para o táxi no pátio principal, por gentileza, aguarde. 2010, vai reportar estabilizado, Gol 1042. 8206, livre pouso, 1100 graus, 159. Tem livre pouso, 4206, razão. Alô, Salvador, agora 395. Gol 395, muito boa tarde, eu estou de ataque sem alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, alfa, a Juliette reportará, Gol 395. Sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. 010, limite ao localizador, prepara. Bravo Serra Serra, prossiga. Bravo Serra Serra, Índia, acionado 2000 com 3 a bordo, a acessão é sobre voo na altitude, senhora. Bravo Serra Serra, Sony 0225, e vai manter 500 pés. É, sim, é aquilo, senhora. 7, Bravo Serra Serra, 500 pés, condições visuais, reporta sobre, iniciando sobrevoo. Vai reportar iniciando sobrevoo na Pituba ou o Bravo Serra Serra? Oceané 6310, desce até 3.000 pés, ajuste 1010. 3.010, para ajudar. E Salvador, 1077, ponto de espera da 104. 1010, 040, desanima. Autorizado, Anima, 377. Anima, tem igual, 0077. Alfa, da Juliette, 395 da U. A 395 vai manter antes da Juliette. Ah, o seu portão previsto é o 10 e temos aeronave que vai iniciar o táxi pelo distante da companhia. Sim, está visual com mesmo, mantém antes da Juliette, 395. Seu solo foi aos 5-3, chamou 2-9 o solo. 2-9, obrigado, boa tarde. Informação em curso Oscar, copia 360 para Brasília. Ah, sua escuta, pode. Autorizado Salvador, Brasília, nível 360, via Pesulu 1-7, saída Arbor, transição Elefa, decolada 1-0, com curva à direita, no perfil da saída Arbor, 5524 transponder, controle Salvador, operando 2-0, decimal 8. Autorizado nível 360 para Brasília, via Pesulu 1-7, saída Arbor, transição Elefa, operando a pista 1-0, primeira curva direita após decolagem, 5524, transponder, 1208, controle Gol 9083. Gol 9083, cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento. Reporta posicionamento, Gol 9083. Para o táxi, 2231, com o POB de 53, alterna Brasília, 5 horas e 50. O passageiro 2231 vai manter a posição antes do passe principal. Livre táxi até antes do passe principal, 2231. Sol Salvador, boa tarde, Azul 4206, livrou o seguinte dia Alfa. Azul 4206, autorizado táxi Alfa, vai mantendo a Juliette, a retaguarda da aeronave da Gol. 7 via Alfa, retaguarda da Juliette, táxi Gol, 4206. Estabilizado o localizador, visual com a 042. Torre 7295. 295, com a 042. Do Fox Lima, ingresso e decolagem, corredor Axé, o vento 1, 00 graus, 15 nós. Você está quilos, Serra Lima. Lima, quilo Zulu, mantém as condições visuais, enquadra-se nos corredores e desce até 1.500 pés. Gente, Lima Quilo Zulu, então vou a Itap. 8, bom, 977. Salvador, bom, 942, baixada travada, boa tarde. 042, livre pouso, vento 100 graus, 149, pista 10. Gente, livre pouso, pista 10, bom, 942. Fox Lima, decolou 56, chama o controle 208, corredor Axé. 208, grato, Fox Lima. Para o táxi, gol 97, com 5, gol 93, após 3 horas de 5, que alfé na cabine. Gol 0055, que chamou o sol com os dados táxi? Sim, foi o gol 0755. Gente, o 1755 com 133, alterna Campinas, confirme só o autonomia, por gentileza. 3 horas e 20. Gente, livre táxi até o ponto de espera, vai seguir o Boeing da Gol, que está no través do 02 até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre em 118.195, ajuste no 0 no 0, um ótimo voo. Eu matei o seu colega da Gol, que através do 2, no ponto de espera de 18.95.10, ajuste no 7.5, tempo da Gol. Uma boa tarde, bom final de semana. Para o táxi, chegou 1055, 181 a bordo, 3 horas e 20, até na Campina. 1055, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Sami Torre, em 1 no 8.95, ajuste no 0 no 0, bom voo. Via Índia, ponto de espera 895.10, boa tarde, bom, 0055. O Alfa Tango Tango, após a passagem do bonde da Boa sua frente, ingressa no pátio principal, vai funcionar o mesmo Lima Mike na Quebec, vai chamar a torre novamente 1 no 8.95 para até o 45. Controle Salvador, 3190, assim 1190, informação óbvia. Lima Quilo Zulu, desce até 3 mil pés, ajuste 1010. Zulu vai ingressar na parte principal até o ponto de espera, no ponto de espera vai chamar a torre em 1 no 8.95, ajuste no 0 no 0, bom voo. 8.95. Até mais tarde. É. Tem Salvador, o Bravo Terra Terra, agora estando sobre o voo na Cituba. Gente, Bravo Terra Terra, atento ao Romeu Fox Lima, 600 pés no litoral. Cheque transponder, não recebo nem Alfa nem Charlie. Torre Oxa 6210, tá luz do externo visual. Ciente, aguarde a transmissão de pouso. Guarda, 210. Torre Gol no 055.0, boa tarde. Fica todo usado ali, mantém pra decolagem imediata assim que a pista liberada, 055. Ali eu mantenho Gol no 055. Autorizado. Da Euleda, direto por Seguro. 1395, após a passagem da ATR da Passaria, do senhor ingressa a Juliette até o portão 10, vai seguir o following. Posa, Passaria do Juliette, seguindo o following, bom, 395. 1395, através 08, deve ter um following para guiar o senhor até o portão 10. O Azul 4206, vai ingressar Juliette, portão 08. Sol Salvador, boa tarde, Bono 042, Rivro. Bono 042, boa tarde, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, ou 042. Pode prosseguir no táxi 4206? 4206, vai ingressar, no Juliette 08, portão. Juliette Juliette, portão 08, máximo 206. Fala, Paz Azul, tem 3297 para iniciar o posicionamento? O senhor iria iniciar agora, já está autorizado. 3297 iniciando, com zero ataque. Romeu Cabral, repórter rotatório. Aqui é a Cotelta, autorizado Manatinho, no meu país, corredor Axé, decola da 97, curva direita, 0125, transponda, controle Salvador, pere 120, decimal 8. Torre 118.95, bom pouso. 18.95, aquele céu animal. Correto, com o PPLB? Em estacionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Pós 2 a 0. O 055 decolou 00, 900, controle 208. 208, pô. Será que chamou o Quilo Serra Lima, confirma? Afirmativo, Quilo Serra Lima estabilizado no localizador. A intenção de pouso na 17. Isso aqui, prossiga para o final da 17 e reporte Quilo Serra Lima. Lima, reporta lá. Fala. Autorizar o Salvador Porto Seguro, nível 200, CDDAE, Oleda, pós direto Porto Seguro, decola da 197, curva direita, 5525, transponda, controle Salvador, 190, decimal 8. Torre 118.95. CDDAE, perfil da CDDAE com curva direita. Tem motel Juliette, cotejamento correto, com o PIP OB? Ok, reposta final curta da 17. Final curta da 17, bravo. Torre Quilo Serra Lima passou start, solicita direita, solicita esquerda e base pela direita da 17. Informativo, está autorizado base curta 17, reposta final, Lima. Lima. O trago reduz a aproximação para guardar o pouso da aeronave da base pela direita, um 2090, para a final do ano 7. É, bravo. Sete. Uma quilos Zulu desce até o 060. 3190 desce 2000 pés, hoje 2010. Para 2000 pés, 3190. Fala 6290, livro 1, fez curto. Fala 6290, boa tarde, autorizado Taxi Alfa, resposta de Juliette. Boa tarde da Juliette, 290. Sente autorizado, né, Matheus, 2231. Boa tarde. Tô aqui no Delta, reporta rotatória. É, botar a rodatória aqui pro Delta. Autorizado, pôs 97, Quilo Serra Lima. O 3297 para o táxi, foi o B de 179, 179, autonomia 3 horas e meia, alternando o Guarulhos. 3297, autorizado táxi, até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre, em 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. 090, ajustou, chamada 1895 via Índio, tá 3297, obrigado, trabalho. Bom, reposta pra descida, chegada a Mari. Chegada a Mari, é 1590. Possibilidade, já pra estar no inicialmente mantém Mari. Muito boa tarde, Gonor 755. Santo Salvador, muito boa tarde, Gonor 755. Faz estando 1600 pés para o 360 no perfil da Eoleda Bridge. Gonor 755, contato radar, sabe mantenha 360, saída da El. 360 da El, Gonor 755 da Gol. 104. Faz o gol 4, obrigado, 6210. 231 no livre decolar, 1900 graus, 1.6 mais. Livre decolar, 231. O Kilo Serra Lima, solo 04, com a Pátio. Queria direito a estacionar, fazer a carinha, hein? O Boeing da Gol, o senhor vai ser autorizado. Por gentileza, agora mais algum instante. Zulu, voa Duna, desce até 3 mil pés. Duna, 3 mil, Zulu. A posição da aeronave da Gol e o parqueamento da Airbus da Chanel. Passarelo decola 05, controle 208. 208, boa. Comércio Cabral, por cima e direto, parte, tem uma aeronave alinhada, cabeceira, guardando para decolagem. CX, bravo. Juliette. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, perfil Momo, transfere. Passarelo 2231, contato radar, sabe, mantém 180, saída Momo. 80 na Momo, 2231. No 7, autorizado Lima, mantém 10. Ali mantém 10, tá 3210. 19. Vitor Kilo Delta, tá visual com o campo? Visual, já vai, roda. Torre, 10895. Até o Vitor Kilo Delta. Tô no final do 17, é porte, hein? Vai reportar a final da 197. 7. Uno 055. Chama o centro em 13325. Uno 055. 3325, pô. 3 horas e 50, Fernando Campinas. 19251 82350, alterna Vera Copos, Campinas, liberdade até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 090. 10090 no ajuste, parte o Índia no ponto de espera 1895, gol 1925. 499, após a passagem do banho da Boa Torre da Guarda, o senhor tem livre pushback. Para o Vara Barão, Luna Quase Lote. Bravo, seu solo 07, no caixa livre. Quem mantém a posição de alta? Está livre a decolagem, vai manter inicialmente até o 040, depois voa direto para o São Lida. Livre decolagem, 1-0-0 graus, 1-4-1-2-9. Livre decolagem no 0, mantendo para o 40, após a ida 3-2-9. Torre Salvador, voa no 925, próximo ponto 0-0, está pronto. Cliente autorizado alinhar e manter o 925. Alinha e mantém o 10, bom, 925. Quilo Delta, livre pouso no 7, 100 graus, 1-2 nós. Livre pouso no 7, Vitor Quilo Delta. Decola aos 09, controle 208. 208, 3217. 2231, solicita dar presente, se possível, vá direto para a TAP. Quilo Delta, seu solo ao 09, táxi à direita ali para estacionar, fica seu livre. 190, está precisado. Torre 10895. 1895, 3190. Lima Kilo Zulu, sua velocidade indicada? 1-9-0-2, está aqui em 3 mil. Desce até 2 mil, e está autorizado ILS. 2000, reportando o lote, piloto. Voo no 6112, desce até 3000 pés, ajuste 1010, reduz a 200. 3000 pés, V10, desce a 3000, voo no mesmo. É com Índia November, desce até 4000 pés, voa ITAP. Voa ITAP 4000, November. Sala ES, eu tô... foi solicitada uma mensagem para a Sala ES Brasília, estão aguardando uma resposta aí de Brasília, ok? Tá autorizado, Lima Hotel Juliette. Claro. Vou no 755 Recife, ano 3325. Recife, ano 3325, vou no 755. No 755, ano 3325. Mais um derrancho. O SAM 3217 decolou de Salvador, cruza 035 em subida. 3217, contato radar sabe manter 360, perfil da EL. 3217. Tá bom, 925. O Delta mantém a posição, ok? Demorou na decolagem, está na nave já 3 milhas, aguarde. Aborda o treino do Grão 3. 699, nível táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 118.95, ajuste na 090, vovô. Gente, Índia, estou no ponto de espera, foi uma 1599, na 090, grato, vamos falar. Pouso 100 graus, 159 pista 10. Repouso pista 10, dá 3190. Decolou os 10, controle 208. Controle 208, bom, 925. Controle Salvador, gol 925, decolou no 6 curto. Gol no 925, contato radar sabe mantém o 360, sair da Arbo. Sair da Arbo, 360, gol no 925. Que vai que é com o Delta agora, livre decolar, 100 graus, 129. Pelo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais e porta na rotatória. Lima Kilo Zulu, torre 118.95. 118.95, obrigado. Mandou Papatango Lima Kilo Zulu. Salvador, 6909, 10 do ponto, 090, bom. Que autorizado ali, aí mantém 6909. Ali mantém 6909. Quilos 1, continua a aproximação, vai a autorização de pouso. Autorizaria a base pela direita do 97, o senhor está presente? Autorizaria, é poste na final do 97 e o curso na medida possível. Portar na medida possível, graças. 3190, solo 13, direito 219, solo. Direito, chamou 219. Mike Eco Delta, decolou 13, controle 20, decimal 8. 1208, sim, cara. 9083 no 06, coordenando que disse só o Sam para táxi. Coordenando, reporta táxi, gol 9083. Polo SAM 3190, livrou na escuta. SAM 3190, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, 3190. É com Índia November, voa Duna, desce para 2000, ajuste 1010. 2010, November. Informação Oscar confere, copia 140 para Ilhéus. Do pé direto Manati. Repassará, lembrando que você tem, do direita, 0263 o transponder, controle Salvador, pare no 20, decimal 8. Positivo 4 no 5, planejamento correto, também pronto para pushback, acionamento, remota 03, espaço 3. É 919, decolando os 15, controle 208. 208, grato, bom trabalho, 919 da Azul. Prossiga. No Zulu, check trem autorizado pouso 17, vento 100 graus, 159. Aqui no Zulu, já está com o trem baixo checando, vai zerar final. Mantém 3 mil pés, ajuste 1010. E vou Itapê. Controle 1909, transfere, acendendo ao 340 da Leda Bridge. Azul 6909, contato radar, sabe, mantém 340, saída da El. Ciente, 340 da El, azul 6909. Tá 3217, Recife, ano 3325. 3325, tá 3217. Estabilizou o INS, gol número 2. Gol número 1 no 2, torre 102.95. Foi 95, uma boa, gol número 2. Curva direita, 0122, transponder, o factor autogógico. 7602, check trem, autorizado pouso, pista 10. Vento 100 graus, 129. Só pra volta, 0.10, gol número 2. Tá passando com o chão tão lógico, eu confirmo o nível. No meu pés, no corredor Axé 0122, transponder, curva direita, confirme o PB. Turma Ivana Baitel, estacionar frequência livre. Foxtrot Tango Oeste, estacionamento táxi torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 0. Salvador, gol 9083 para o táxi, 1-66 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alternando Campinas. O 9083, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 1-8, decimal 95, o ajuste no 0, no 0, bom voo. Ajustado no 0, no 0, autorizado táxi via Pátio, Índia, torre 10895, gol 9083. No 935, Recife no 260. Recife 260, bom, 925. Pode ir lá, rotatória, 30 da Xé. Prossiga. Pode ir lá, rotatória. Boa rotatória, repórter visual com o campo. Serra, graças. Xedec Serra, atento Bravo Serra Serra, mantendo 500 pés próximo à Serra Índia Queen. Hotel Juliette. Recife, ano 3325. Deixa eu manter a posição. Serra, Visual Composto. Frequência livre, Barra Brava, Serra. Graças, vou pra semana, Serra, Serra. Somente. 2903. Salvador, boa tarde, boa noite. 5-6-1-0, informação ótica. 3-1-0. Com 1-8-5-6, informação ótica com série, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, nível 390, via UISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. 5-5-6-6, transponder, controle Salvador, opere no 20-8. Gol 956 copiou decolador 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. A informação veio baixo, não consegui copiar o cotejamento completo. Então vamos lá, 390 autorizado, via UTI 58, fala 10, curva esquerda, Puca Caju, 566 e 208 no controle. Boa noite, boa noite. Gol 956, cotejamento correto, chamei pronto para feedback e acionamento no 10. Boa noite, pessoal. Fala, gol 612, livrou. Gol 612, boa tarde, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro portão 01, gol 612. 208 com controle, Oscar. Então, Fox, agora Oscar decolou 17, curva direita, perfil da seta mantendo. Captando localizador, Mike, é aqui da Novembro. É Queen de Novembro, torre 118.95. 89. Azul 4206, boa tarde, informação em curso, Oscar, guarde cópia, prepare pulca, transição Caju para Recife. Tá, então, Oscar, agora não pode fazer. Farol da Barra. Farol da Barra, reposta o frequência livre. Controle 208. Controle 208, obrigado, até o retorno. Guardião 07, possível. Vai ser. Autorização, Brasília. 3567, aguarde cópias, prepare arma, elefa, informação em curso, ótica, um segundo. É, por gentileza, qual a saída? Arma, elefa para Brasília, veio o pedido 17. Arma, elefa, obrigado. 9, Recife, no 3325. Recife, 325, na formação, azul, bom trabalho. Dono do 4, formação ótica. Xané 6201, na informação já confere, é o quarto cópia, aguarde. Mais. 6-0, obrigado. Tremilha, do Quebec-Serra. Quebec-Serra é autorizado para uso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Venha para o 7, Quebec-Serra. Passando 230 para o 160, sempre informação ótima. Dono 601, boa tarde, acionando a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste 1010, chegada bom. Identificou, desce a 4 mil, chegada com 1010 para chegada bom, 601. 0, com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Raju. 5573, o transponder, controle Salvador, operando 20-8. Pouco afastado, você vai ser o número 2. Tem o quilo Quebec Serra já na final de 2 milhas e meia, ok? Autorizado por isso. Afirmativa, avistando, tráfego. 5-0, via pelo risco 5-8. Decola para 1-0, com o esquerdo da saída Pouca, transição Caju. 5573, o transponder e o controle de Salvador 208. Passa 2-0. Mas o 4206 foi autorizado Recife, Salvador para Recife. O que eu falei? Salvador? Falha minha, autorizado Recife, 4206. Cliente, cotejamento correto, entrou para feedback e acionamento no 08. Cliente, grato. Então, 3567, copia? Copia, 3567. Salvador, Brasília, 360, UPZ 17, saída Arbor, transição elétrica, decola dona zero, curva direita no perfil da saída Arbor, 5567, transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 360, Brasília, Brasil 17, decola da 10, curva na direita, Arbor, elétrica, transponder, 5567, controle 208. Cotejamento correto, sempre pronto para possível acionamento, então 3567. Papa Faz, Lu, Juliette Serra, prossiga. Gente, o senhor já copiou? Gente, então, só confirme só o BT, por gentileza. Tem 4 no 5, chamou o Saulo. Saulo, chama para o táxi. Gente, aguarde um segundo cópia, o Zulu Juliette Serra, o senhor vai decolar da 97, só confirma para o estacionamento. Do Quebec Serra. Tirando base final da 17, baixar travado, é 1 novembro. Gente, aguarde autorização de pouso. Quatro mil dez, o ajuste. Salvador, 6143. 6143, 4 mil pés, bom ser a chegada. 4 mil mais caro, 6143. Através do farol da barra. Oxangol, Felipe, frequência no atraso, reportar. 1, 2, 3, 4, 5, para o seu contrato local. Gente, sem tráfego, vai na linha. Angola. Pia. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via Fiso 1-0, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolador na 0, com curva direita no perfil da saída da Euleda Brite. 5564, transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360, decola da 10 à direita da Euleda Brito, uniforme Zulu 10, Mato Luz Bala, 5604, 08, 5360. Paulo, 5452, 3 horas e meia de autonomia, alternativa, 8 horas, 35 minutos. 3545, aguarde para o táxi. O gol no 8-5-6, está na 10, está pronto para o posicionamento. No 8-5-6, quando a equipe de sol chama para o táxi. Confirma, senhora. Quando a equipe de sol chama para o táxi, o gol no 8-5-6, no 10. Autorizado, chama lá para o táxi. O TAM 3-5-6-7 é o solo voltando? Prossiga, 3-5-6-7. Aguarde mais um instante para o pushback, após a passagem da TR da Trip, o senhor tem livre. Ok, vai aguardar. Trip 54 no 5, livre táxi até o ponto de espera, via base principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-0, confirme só o POB, por gentileza. 52. Sim, tem livre táxi até o ponto de espera Torre, em 1-1-8, decimal 95. Índia para o ponto de espera 1-0, 118-95, Trip 54 no 5, obrigado, bom trabalho. 0-0, continua a aproximação, reposta no externo. Gente, reposta no externo. Gente, reposta no externo para mudança de chefe. Gente, reposta no externo. Para casar o nosso sétimo, uma ação, confere, é o segundo copo, aguarde. Aguardo. Alô 7, direcionar, chama para o táxi, aguarda no copo. Tá, já vai aguardar mais um pouquinho de estacionamento, quando você poder passar a nossa foto, eu estou pronto. Tem. Então, agora é pronto. 3515, autorizado a alinhar e decolar pistão do zero, vento 1 no 0 grau, 199. Autorizado a decolar de zona 0, 3515. E o transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. O Golf da presente está autorizado a efetuar a base pela direita, reporte e baixar de travado, liga do Golf. Sim, a gente tá lá na base da 17 pela direita, ali na pelo Golf. 7, Charlie, é RBSM? Então, o senhor voa no nível 400. Gente, então, para o táxi, vai chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 na 0, por favor. Zulu Juliette, é a copia? Autorizado para a Serra, novembro Victor Romeu, o número país, corredor Axé, 17, direita, 0130, transponder, controle, Salvador, 120, decimal 8. Já acionado, Juliette Axé? Autorizado o táxi, pode para ingresso, Juliette Axé. Boa tarde. Boa tarde, 5495, 140 na saída Coral, Gilante. Subindo para 140 na saída Coral, 3495. Ativo 140, Coral. Gente. O Lima Zero Golf na base para a final da 17, passar travada. Zero Golf está livre, pouso pistão no 7, vento 080 graus, 20 nós. Gente, ele pousa no 7, Golf. Sucesso 3567 com 175, 4 horas, Ribeirão Preto. 175, 4 horas, Ribeirão Preto, então 3567, livre táxi até o ponto de espera Via Índia, no ponto de espera Torre, em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 0, bom voo. 25, ponto de espera, obrigado, boa tarde, espera 3567. Bono 042, muito boa tarde, copia 360 para o Galeão, informação em curso ótimo. Gente, ótimo, 360, copia, Bono 042. Autorizado Salvador Galeão, 360 ao nível, autorizado, via Pesolo 10, ITMAP, direto Lúcio, direto Babacena, conforme rota do plano de voo. Decola Bono 0 com curva direita no perfil da saída da Euleda Bridge, 5003 no transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Bona 042, com o acionamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Vai chamar, Bona 042. Vou para o acionamento, Bona 042. Lugolf autorizado, cruzamento da 17, a estação de frequência livre, Lugolf. 2010, 6143, reporte estabilizado. Mete o Zuz de acerto ingressando no Cessna agora, no Pati. Vai tentar o mesmo após o mesmo ingressar. Tá autorizado o táxi até, até a interseção, vai reportar para ingresso na 17. Zuz de acerto. Puxa, né, 6201 na guarda, espera pushback. Mandou. Observa, Charlie vai aguardar um teste para decolagem? Ligamos agora um tanque que tem meio que de saída, vai aguardar um teste para decolagem, ok? Mike, Juliette, Cia e Charlie. Autorizado Salvador, Belém, 260, via peso Lu 41, saída Momo, transição Trova, decola Dona Zero, curva esquerda, 0443 o transponder, controle Salvador, Paraíno 20.8. Controlzão. Controle Salvador, Pé 3567, decolou, solicita proa direta. Foi então, Alessa 3567 ao 360, subida. Direto Alessa ao 360 até 3567, obrigado. Tá para ingresso, Luz USA. Reto, chame para o táxi, não pode meter. Fala de autoridade, coisa. Deixa eu parar para o táxi, tá? Senhorita, destinado para o Mião 6201. O Oceano 6201 está aguardando o táxi do Bang da Gulf no setor sul do aeródromo. Falco. Ligou no 6011, estabilizado com o localizador. 6011, complete, aproximação, torre 1895. Completo, agora torre 1895, gol no 6011, obrigado. Mandou o gol no 273, informação, ó. Gol no 273, prossiga para 4000 pés, na chegada bom, se ajuste 1010. 1010, 1010, chegada bom, para o 042. Confirma para o 6201 a posição do gol, hein? O Chané 6201 está aguardando o táxi do Bang da Gol no setor sul do aeródromo. Então, por ver agora, obrigado. Solo, Salvador, agora 856 para o táxi com o 7. O gol 1856, autorizar táxi até o ponto de espera via parte principal, entrando no ponto de espera torre em 1185, ajuste no 00. 1090, livre táxi, parte principal, entrando lá de 2-9-2-0. Feedback, acionamento 4206 da Zuno 08. Ele pousa, pistão no 0, gol 1601. Conexão, sai para o táxi. Posso da Gol na retaguarda, tem livre táxi, o 42, tem livre pushback, o 4206 da Zon. Mas o Gol está autorizado, o 6201? O Oceano 6201, após a passagem do Boeing da Gol, a sua round, o senhor tem livre pushback acionamento. Mas o Gol está livre, 6201. Tio Guardião.